Natal, Halloween. Schon gar nicht bei. Ouvintes que estavam escondidos em tumbas, sarcófagos, velhas mansões, cemitérios indígenas e templos pagãos, e bem-vindos de volta ao Som no Caixão Especial, um podcast musical que, se você repetir as palavras Axé Music 5 vezes em frente ao espelho, me fará aparecer com uma palmatória atrás de você e te espancar sem piedade para ver se você aprende a ter bom gosto musical. Um podcast com bandas, estilos e álbuns feitos para você ouvir depois de arrancar a pele do próprio rosto, que é para poder balançar o esqueleto no estilo Jorge Romero de ser. Ao contrário do Som no Caixão normal, no qual resenhamos uma banda alternativa ou desconhecida no Brasil, a edição especial é uma playlist feita sobre um tema específico, com vários artistas variados e famosos e músicas que tenham a ver com o clima do episódio. E como este é nosso especial de Halloween, já vão esperando que todas as músicas serão tétricas, soturnas, assustadoras, lúgubres e sussurrarão no teu ouvido quando você estiver quase pegando no sono. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser constatar que este podcast uiva pra lua, arrasta correntes e come ovo cozido com molho shoyu, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tweetada para @pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com/teatroescurodopensadorlouco ou no Google Plus em google.com/sinaldemaispensadorlouco. Afinal, ouvintes, vocês podem até perder a alma ouvindo este episódio, mas não importa mesmo, porque as melhores pessoas que conheço são desalmadas de qualquer maneira. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou usando a caixinha do Hellraiser, que toca meu podcast sem parar, numa forma a mais de torturar suas vítimas. The box. You opened it. We came. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e abram as portas assustadoras do Halloween. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvintes do cemitério, o episódio de hoje é um que eu estava ensaiando para fazer há muito tempo. É nosso terceiro especial e, como casou certinho com a data da véspera de Todos os Santos, quando a bruxa está solta, os fantasmas tocam um rebu e todas as criaturas da noite saem às ruas para festejar, eu não poderia deixar de passar a chance. Uma bruxinha, dois vampiros, três rodopados coloridos, todos gritam e fazem rir. Hoje é Halloween! Nossos dois primeiros especiais foram sobre as melhores músicas a respeito de bebedeira e amizade, respectivamente, e foram episódios muito maneiros de fazer, mas ao mesmo tempo me deixaram um pouco decepcionado, sabe qual é? O problema é que, por mais que os especiais fossem compostos por artistas variados, músicas famosas a respeito de um mesmo tema e etc e tal, eu nunca fiquei muito convencido de que isso pudesse classificá-los como especiais. Era muita arrogância minha querer puxar essa ideia e decidir, como eu já faço nos episódios semanais, o que vocês deveriam ouvir. Afinal de contas, porra, uma das premissas do Som no Caixão é que estamos falando de liberdade musical. Então onde está essa porra de suposta liberdade quando até nos especiais eu decidiria por vocês, queridos ouvintes, o que deveriam escutar? I guess we both know that isn't going to happen. Munido dessa ideia, mais a preguiça que me consome como um monstro assassino e a vontade que tenho de me incluir fora de quaisquer responsabilidades quanto a qualquer coisa no mundo, eu, como bom Pôncio Pilatos que sou, decidi lavar as mãos com ácido sulfúrico e deixar os ouvintes decidirem as músicas deste especial. Por causa disso, escolhi a dedos de Fred Krueger os ouvintes que fariam isso por mim e determinei que 1. Escolhessem uma música que representasse Halloween para eles, 2. Justificassem essa escolha e 3. Mandassem um clipe de áudio juntando os tópicos 1 e 2. E claro, apesar de alguns escolhidos terem ficado de mimimi sobre gravarem suas vozes, amaldiçoados sejam eles, eu acabei tendo não 10, mas 13 músicas e participantes, e esse número caiu tão bem com o tema que Jason até desenterrou seu pênis do pântano para verificar se estava ereto. E estava, todos os 7 pedaços apodrecidos dele. só pensa naquilo. E como falo com gente do mundo inteiro procurando bandas para resenhar aqui, pegando dicas musicais e sendo ajudado por pessoas com ampla bagagem musical de todas as partes, teremos participantes de vários continentes e isso me deixou muito feliz. Faz parte do meu estilo. É bom saber que mesmo quem não entende uma palavra do que eu digo neste podcast, o ouve pela música em si, e isso faz meu trabalho muito mais recompensador ainda. Só para mostrar o quanto eu não me importo com vocês, as mensagens de ouvintes em inglês não serão traduzidas e nem adianta procurarem, que arquivo de áudio não tem legenda. Que merda. Resumindo, queridos ouvintes do mal, neste especial sacrílego, blasfemo e coisa ruim, vocês ouvirão 13 músicas escolhidas para ilustrar essa festa tão pouco festejada no Brasil, que uns chamam de Halloween, outros de Dia do Saci, eu acho até justo, e que consideram uma festa foda porque é feita para celebrar todos esses mitos arrepiantes, folclóricos, lendários e fantasmagóricos que tanto amamos ou tememos. Então tá, chega de enrolação que todos os demônios, feiticeiras, zumbis, curupiras, poltergeists e maldições de falsos pastores estão se aproximando de mim e preciso de música rápido para impedir que bebam toda a minha cerveja. Para começar o furdunço, a primeira escolha musical é minha e daí em diante serão os ouvintes a escolher. Uma banda britânica que sempre adorei e admirei das antigas e cai como uma faca sangrenta para abrir nosso especial, a banda se chama Demon, o álbum é seu primeiro Night of the Demon e começaremos com a brevíssima introdução Full Moon e seguindo com a minha indicação para a Noite das Bruxas, a homônima Night of the Demon. Se puderem ou quiserem maximizar o efeito da playlist, ouvintes do cemitério, ouçam no escuro, desliguem as luzes ou fechem os olhos. Se estiverem no busão ou durante o dia, deixem de forma que a música penetre em vocês. Curtam o som, que a festa dos mortos começa agora. Maestro, som no caixão. Rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu era novo quando conheci essa banda e essa música. E ao ouvi-la a primeira vez, eu não podia deixar de me imaginar em florestas da Europa, fugindo de lobos, cultistas satânicos e rituais maléficos. Depois que eu cresci, continuei me sentindo no mesmo cenário, mas aí eu é que queria fazer parte das seitas e elas é que corriam de mim. Essa introdução é um primor para qualquer fã do cinema de horror, e a primeira música é um rock and roll dos melhores e mais bem escrito sobre o tema, portanto eu não tinha como não escolhê-lo. Para os que não conhecem o trabalho da banda Dzimum, eles têm vários discos que vão do heavy metal ao hard rock e pitadas de progressivo, e eu recomendo que é muito bom. Mas agora vamos para a nossa segunda faixa, e eu não tinha como deixar a patroa de fora. Convenhamos, ela é a demônia mais apoiadora deste e outros projetos que faço, e para mim sempre foi essencial que ela participasse de tudo. Portanto, deixarei que minha musa Bad Jokers diga o porquê gosta tanto do Halloween e a música que escolheu, e vamos em frente que se eu olhar pra trás, verei a versão demoníaca do Tim Curry bufando no meu cangote. Eu também fui coagida a participar da gravação do programa especial de Halloween. O Halloween não é uma festa tradicional no Brasil, mas ela é tradicional aqui no condomínio que a gente mora. A gente mora aqui vazio 5 anos e todo ano as crianças saem de casa em casa pedindo doces. E o Pensador Louco levou a Lilith ano passado, vai levar a Lilith esse ano novamente, ela adora. Então aqui a gente tem a tradição do Halloween, pelo menos dentro do nosso condomínio. Eu queria poder escolher duas músicas pro especial de Halloween, só que posso escolher uma. Então eu vou escolher o Toque do Celular do Pensador Louco. Como ele sempre dizia, é uma música linda, super agradável, uma canção de ninar. Só que não. Essa música é Rosemary's Baby, Fantomas, uma música sinistra, que combina perfeitamente com o nosso tema Halloween. Só não combina é como toque de celular. porra, gente, qual é o problema com essa música? É uma música simples, cálida, bucólica, uma melodia infantil, e eu nunca entendi direito porque fui ameaçado de demissão se meu celular voltasse a tocar durante uma reunião no trabalho. Essas pessoas simplesmente não têm amor no coração. Ai, eu acho ele tão fofo. Deixa pra lá, que se eu sumir num abismo de trevas, ninguém vai sentir minha falta até ouvir puxar os pés dos filhos de uma égua lá do trabalho. Bastardos. Nossa terceira escolha para este especial vem direto do Arizona, nos Estados Unidos, dos Serial Killers Mickey Mouses. Ah, what the fuck is that? Minha grande amiga Go-Go Jay, com quem troco várias ideias musicais, escolheu uma música que ao mesmo tempo fala de Halloween e de fatos relativos, chegando a mencionar a grande abóbora de Lino, o melhor amigo de Charlie Brown e sua turma. Então a banda agora é a alemã Halloween e a música é seu próprio tema para a festa, mas deixarei Go-Go Jay falar mais, senão acabarei morto, desmembrado, torturado e sentado num canto olhando para a parede por toda a eternidade. This is Go-Go Jay. My submission for the Halloween song is the song Halloween by the group Halloween. It is probably the longest running Halloween song ever, at about 13 minutes. It mentions Charlie Brown, Lucy, Linus, and the Great Pumpkin. What more could you ask for? Have fun, kiddies! We'll be right back. magic in the air. Como minha amiga disse, essa é provavelmente a música mais longa de Halloween que já se ouviu, mas a banda é tão boa que nem dá pra sentir o tempo passar. Mais ou menos a mesma sensação que se tem ao assistir uma fita amaldiçoada japonesa com maldições tão cabeludas que elas ganhariam muito mais fama fazendo comerciais de shampoo. Além do que, essa música me lembra de quando a gente assistia aos velhos desenhos do Snoopy e via aquele maravilhoso culto e ódio à grande abóbora, coisa que jamais passaria num desenho atual porque algum corno crente enrustido acharia prejudicial às crianças. Brigadão pela escolha, Gogo, e um beijão pra você. E vocês todos aí que defendem a politicamente correta forma de apresentar desenhos pras crianças vão todos morrer sofrendo, gritando e devagar. Seguindo em frente, o próximo ouvinte é o brother Caio Kirsten de São Paulo, que fez a escolha de uma música tão insana e psicótica que, se não estivesse neste episódio, caberia certinho num de música insana. E ainda mais, com a participação de Tom Waits, que faz tudo que é louco, ficar ainda muito mais fora de esquadro, completamente despirocado, e é assim que fica legal. A música é simplesmente épica e faz qualquer comemoração como esta ficar muito mais aterrorizante, fora de padrões e, de forma geral, imperdível. Vamos lá! Fala galera do Som do Caixão, meu nome é Caio Kershaw, falo de São Paulo, e eu vim indicar para esse especial de Halloween a música Cocktails of a Deadman do Primus, do álbum Antipop, 99. É uma música especial para mim, meu pai que me apresentou, e foi uma das músicas que me fizeram ir atrás de Primus e gostar bastante dessa banda. Esse álbum ele foi todo feito no momento crítico, digamos assim, da banda, então ela chamou várias pessoas para participarem do álbum, e essa música tem a participação do Tom Waits, que deixa a música ainda com um ar mais bizarro do que o Primus já costuma fazer. E também essa música, pelos que os fãs falam, conta a história de Kurt e Courtney Love, que todo mundo já conhece, uma história tanto quanto trágica. Espero que vocês gostem, e é isso aí. Good days of a dead man's ride. coattails of a deaf man, she'll ride, she'll ride. On the coattails of a deaf man, she'll ride, she'll ride. On the coattails of a deaf man, she'll ride, she'll ride. On the coattails of a deaf man, she'll ride. On the coattails of a deaf man, she'll ride, she'll ride. On the coattails of a dead man. She'll ride, she'll ride. On the coattails of a dead man. She'll ride, she'll ride. On the coattails of a dead man. She'll ride. On the coattails of a dead man. She'll ride. Porra, gente, isso é muito som. Eu sempre fui fã de Primus, mais ainda fã de Tom Waits, mas a insanidade dos dois juntos é coisa de você mentalizar um manicômio cujos pacientes fugiram e chamam teu nome para brincar de médico. E você recusa porque a vontade de correr e de se esconder é igualmente forte à caganeira que você sentiu no momento que ouviu teu nome sendo mencionado. Say my name. Caio, você é um dos ouvintes mais fiéis do Som no Caixão e te agradeço pra sempre, rapaz. Cara, você é foda. Mas para nossa próxima escolha, conversei com um amigaço da Holanda, Mark van de Kamp, um entusiasta de filmes gore com uma predileção de gravar vídeos assassinando iPhones com flechadas, me lembrou de um fato muito importante da festa de Halloween, a fantasia. Sair para uma festa de Halloween sem fantasia é tão decepcionante quanto ir fantasiado e descobrir que ninguém mais foi assim, mas quando dá certo é muito, muito bom. Sendo assim, ouçam agora uma dica rápida de fantasia de Halloween e a música escolhida, que nem vou mencionar qual é, porque eu sei que vocês reconhecerão na hora. Hey there, Brazil. A very happy Halloween to you from Holland. You know, getting yourself a kick-ass Halloween costume on a moment's notice isn't hard and only costs a few cents. What you do is wrap your head and hands in bandages. Apart from that, you wear whatever you wear normally and maybe a hat. Congratulations, you are now the Invisible Man. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man. Classicaço, classicaço, e me deu uma puta vontade de sair vestido assim. O foda seria não acordar na delegacia, porque no Brasil livre em que vivemos, sair na rua de máscara te transforma imediatamente em um baderneiro que precisa ser detido. Mas ainda assim é uma fantasia clássica e não dá pra negar. Além do que, qualquer momento é bom pra lembrar Fred Mercury e ponto final. Mark me falou que deixou essa mensagem porque uma vez, quando era mais novo, foi num concurso de fantasias na escola e não tinha ideia ou dinheiro, mas acabou improvisando essa e ganhou a parada em primeiro lugar. Então fiquem com a dica que foi bem supimpa, e Mark, mantenha as tripas dos iPhones sempre escorrendo sangrentas pelos esgotos. Na sequência deixarei meu grande amigo Wendel Araújo falar. Dono de uma puta bagagem musical e ecleticismo, ele foi o único neste podcast inteiro que escolheu uma música nacional para representar sua escolha, mas ela foi tão bem catada que eu não teria outro podcast melhor para colocá-la. E assim como a música do Caio, que foi tocada um pouco antes, esta tem uma participação especial que faz tudo valer muito mais a pena. Nem vou falar mais, toca o som. Fala, pensador louco! É uma honra estar participando do seu programa, meu amigo. Pra quem não me conhece, eu sou o Wendel, ex-mídia de bar. E eu quero dizer que eu adorei a ideia de chamar os ouvintes para indicar músicas, principalmente nessa data de Halloween. Bom, de início pensei logo de cara em Trailer de Michael Jackson, mas como a música é pop e você é muito macabro, resolvi pensar em outra. Então, novamente, eu pensei em Sweet Dreamers, Marilyn Manson. Pensei também em Drácula, do Rob Zombie, Slayer, com Raining Blood. Mas aí eu pensei em outra coisa um pouco diferente. Eu pensei assim, bom, como Halloween não é só para assustar, é principalmente para se divertir, eu queria, e eu também queria mostrar uma coisa diferente, eu pensei no nosso querido Massacration, com a música The Mummy, com a participação do humorista Falcão. Por que essa música? É uma música legal, música com guitarra pesada, sombria, e a letra é uma verdadeira esculhambação. Bom, então, por favor, fiquem aí com The Mummy de Massacration. Thank you. Caralho, Massacration com participação de Falcão é igual a misturar gasolina com coisas que incendeiam gasolina. E quem não gosta que vá se fuder, porque a música ficou engraçada demais. Aliás, sempre achei que Falcão deveria cantar heavy metal, que a voz dele é ótima pra isso. Afinal de contas, se ICT pode, quem não pode, não é mesmo? Body count, body count. Wendell, meu amigo, parabéns por tua escolha monolítica e inoxidável, tão perpétua quanto a múmia de mesmo nome lá da tieta do Agreste, que também guardava uma chapeleta de estimação igual ao Jason que mencionei mais acima. Abração pra você, cara. A próxima música vem de Yoko Eiga, um amigo do mais profundo fosso abissal da Europa Oriental. Um cabra tão insano que eu mesmo tenho que pensar e reler muito tempo sobre as coisas que ele diz e escreve, porque senão eu me perco igual a quando saio do boteco tarde da noite. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Conversar com Yoko é igual assistir um filme de David Lynch, com tantas camadas de insanidade que as pessoas normais sucumbem no processo. Ainda bem que eu sou imune a normalidades. E sua escolha musical vem com uma mensagem foda junto. A música chama-se Introdução Aproximada, Não Tenha Medo do Ceifador, e conta a história de uma garota que comete suicídio. Mas longe de fazer com que essa escolha deixe o programa depressivo e sem amigos, ele nos lembra em sua mensagem que Halloween é um dos momentos, assim como o carnaval, em que podemos e devemos rir de tudo isso. Halloween é uma forma de rir da morte, das coisas ruins, que nem um filme de terror em que você leva o susto, mas logo dá uma risada nervosa e acaba se sentindo expurgado, como se fosse uma catarse, e isso não tem nada a ver com financiamento coletivo. Valeu pela tua escolha, Yoko, e ouvintes, fiquem agora com Mutton Birds e sua versão para Don't Fear the Reaper. Hi, my name is Yoko. The song I wish to be played by my friend tonight, Loco, is about a lovesick teenage girl committing suicide. And that's sad, quite as sad. But nonetheless, it is presented here as a, well, luring lullaby, like a lollipop song. And that's kind of the spirit of Halloween. You just laugh death away, make fun of it, make jokes of it, a prank out of it. Like it is not applying to you, and certainly nothing to be afraid of. It's like you're sitting in a cinema audience watching a horror movie and the tension builds up, and when the scary scene comes, it evokes only giggles and laughter. That's how you release our tension. It's a physical reaction. So put on your most bloody, gruesome, deadly makeup and dress and celebrate and give sweets and alcohol away. Happy Halloween, my friends. And remember, don't fear the Reaper. Seasons don't feel Puta música, e uma das poucas em que eu acredito que tenha ficado melhor do que na versão original. Realmente foda para o especial e espero que todos estejam gostando. Se não estiverem, também assassino todos vocês até que morram e tenho dito. Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Viado. Mas vamos pra frente, estava faltando alguma coisa nesse especial e esta coisa era punk. Horror punk, para ser mais específico, e esse é mais um dos estilos que parecem feitos à imagem e semelhança do Halloween. Então o grande Mark, do blog e podcast Cultura Pop a Rigor, que além de muita cultura e irreverência tem ótimos blocos musicais, cobriu essa brecha perfeitamente com uma banda de horror punk espanhola que eu adoro de paixão. Uhul! Então temos um estilo totalmente trash, com letras aterrorizantes e horripilantes e vocais femininos, o que mais faltaria nesta porra? Faltam apenas as cabeças de 99% dos políticos brasileiros esmagadas debaixo de um trator, mas vocês sabem como é, não se pode ter tudo. Deixa pra lá, vamos para a mensagem escura de Mark e mantenha o terror rolando sem parar. Fala galera, eu sou o Mark do Cultura Pop a Rigor e um ouvinte assíduo do Sono Caixão. O Pesadelo Louco me convidou para escolher uma música para tocar nesse especial de Halloween e eu aceitei o desafio. O som que eu escolhi se chama They Come From Mars, do Killer Barbies, uma banda punk espanhola formada em 1994, cuja música tem inspiração em filmes B e cultura trash. Eu espero que vocês curtam. Muito obrigado pelo convite, Pensador Louco. Valeu! Com licença, ouvintes, aquele entre vocês que deixou o carro fúnebre estacionado em faixa dupla aqui na frente da minha casa, faça o favor de tirá-lo, que eu não pretendo morrer até o fim deste cast, não importa o quão necronômicas sejam as escolhas dos ouvintes. Then you have my permission to die. Enfim, música foda, banda foda, invasão alienígena foda, e agradeço muito a Mark pela escolha foda também. Horror punk, Halloween, espanholas, alienígenas, como poderia dar errado? Mark, valeu por estar sempre participando, opinando e etc. e tanto. Você, Dri e Dré são o ó do Borogodó. Toda força pra vocês. Mas, pra mudarmos radicalmente de estilo, eu pedi a minha grande amiga Gio Raz, da Califórnia, pra escolher uma música que representasse a festa pra ela. E a escolha foi mega, ultra perfeita e soturna. Ela escolheu I Put a Spell on You, na versão do grande mestre Screaming Jay Hawkins. E a canção não só tem uma pegada absurda de blues e jazz, mas também começa com Hawkins rosnando como um lobisomem enfurecido. O que faz da canção um tema para qualquer festança baseada em horror. curtam, que eu sei que vocês vão curtir, e deleitem-se nas risadas malignas e no vozeirão de um dos maiores bluesmen de todos os tempos. Vai! Greetings from California. My name is Gio, and I'm here to share with you my favorite Halloween song. When I think of Halloween, I always hear the song I Put a Spell on You playing in my head. Well, there's many versions of this song. There's the Animals, there's Nina Simone's remarkable version of it. I actually prefer Screamin' Jay Hawkins' version. It's gritty, it's playful, it's fun, and he has an excellent voice. So please enjoy I Put a Spell on You, and have a happy Halloween. Gio, minha querida, você tem toda a razão. Apesar de meio mundo já ter gravado essa música, incluindo Creedence Clearwater Revival e Ramones, é nessa versão que ela fica mais satânica, indisciplinada e engraçada. Screamin' Jay Hawkins é um monstro raivoso perfeito para cantar esse clássico. Beijão pra você e brigadão por ter participado. Agora, ouvinte, chegamos num divisor de águas aqui. Quando eu bolei esse especial, pedi a cada participante que escolhesse uma música. E dois dos participantes escolhidos foram os loucos cabeludos responsáveis por cometer o fantástico podcast Crazy Metal Mind, o melhor podcast de cultura musical que eu ouço e já ouvi. Mas eu me enganei seriamente ao fazer isso. Apesar de ser fã há tempos do Crazy Metal Mind, sempre pensei que o host, Rômulo Metal, sofresse de esquizofrenia e Daniel Ezerhard fosse seu lado maligno brotando. E eu nem vou mencionar Dercy Gonçalves e Cid Moreira, e quem ouve o podcast sabe bem do que eu estou falando. Tenham medo. Mas eu me enganei, eles são duas pessoas diferentes e meu mundo veio abaixo. Por causa disso, agora teremos duas faixas consecutivas e ninguém melhor que os próprios Crazy Metal Minds para falarem o que querem ouvir. Soltem o verbo. E aí, Headbangers e pessoas políticos góticos, pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Ron Metal e tenho aqui comigo Daniel Ezerhard. Dessa vez não é um Crazy Metal Mind. Não é Crazy Metal Mind, mas estamos aqui. Estamos aqui invadindo o som no caixão a pedido do nosso queridíssimo amigo e colega podcaster, pensador louco. O que a gente veio fazer aqui, Daniel? Ele fez um pedido pra gente, né? É isso? Cara, ele fez um pedido pra gente falar sobre Halloween e ele quer começar a inserir, né, ouvintes no podcast. Então. E aí ele pediu pra gente escolher uma música e falar sobre ela, que represente o que pra nós represente o Halloween, né? Halloween é uma banda alemã muito bacana. Piadoca aí, ó, piadoca. Tendo fazer piada merda no podcast dos outros. Ô, querido, começa contigo aí, qual a tua música? Aliás, eu não sei se é uma pra cada um ou uma pros dois. Como eu e o Rômulo, apesar de parecermos, não somos só um ser, nós somos mais de um, somos dois, no caso. Às vezes mais. Então ele vai escolher uma e outra, obviamente, porque cada um tem um cérebro diferente. O meu muito melhor que o do Rômulo, é óbvio. Então, por favor, Rômulo. Se era pra ser uma música só, desculpa, pensador louco, aí tu faz o seguinte: tu escolhe quem tu gosta mais. Isso. Eu sou mais legal. Cara, quando ele me pediu pra uma música sobre Halloween, né? Halloween é banda. Não conseguiu vir nada na minha cabeça além de This Is Halloween do Marilyn Manson, cara. Eu acho aquela música sensacional. Ela tem um clima macabro, assim, tenebroso. Eu acho que ela toca numa animação do Tim Burton até. E eu acho essa música sensacional. Curto muito Marilyn Manson. Marilyn Manson em si já é um personagem praticamente do Halloween, né, cara? Então, pra mim, é This Is Halloween do Marilyn Manson, uma excelente música. Toca aí, DJ! Como que é previsível, Romo? Eu pensei também em Pet Sematary do Ramones, talvez. Mas, enfim, preferi Marilyn Manson. Esse seria um Halloween mais animadinho, né? Mais feliz. Seria mais alegrezinho. Daniel, Que música, Daniel? Eu vou escolher a indefectível música que fez os Stones serem taxados de satanistas, que é Sympathy for the Devil. Tem o clipe gravado no Rock and Roll Circus, que é um DVD, inclusive, que foi lançado. E é um show deles, né? Com um monte de gente famosa, inclusive Beatles e a desgraçada da Yoko Ono. E nessa música, o Mick Jagger tá sem a camisa, ele tem tatuada, entre aspas, no peito a cara do demônio, do capiroto do diabo. Mas eu, só pra ser muito louco, se ele for botar algum trecho, eu vou dizer pra ele botar a versão do Guns N' Roses. Eu sabia! Exatamente, que fez a versão dessa música. E ela é um pouco mais sinistrazinha do que a do Stones. Né? Até pela voz do Axl. É, exatamente. E tem outras versões aí, Genesis Addiction, tem outra versão legal também, mas eu recomendo a do Stones. Agora, como música, fica esta mesma. Sympathy for the Devil. Que tem tudo a ver, cara. Fala do demônio, simpatia pelo demônio, fala de vampiro, fala de sei lá, é uma coisa louca. Inclusive foi trilha do filme, a versão do Guns, a entrevista com o vampiro, e era isso. Então, pensador louco, se tu queria uma música só, desculpa, escolhe quem tu gosta mais e toca aí, e tchau! Tem um cachorro aí, tá? Comprou um cachorro? Porra, mas o cachorro tá longe pra caralho, tu tá ouvindo, nem eu tô ouvindo ele direito, cara. Deu pra ouvir alto. Mas meu aí, Deus. Ó, pensador louco que se foda editando. O problema é todo dele. See the salt town of Halloween. Duas músicas absolutamente fantásticas e não duvido que constem em qualquer festa de Halloween de respeito ou sem respeito, afinal estamos falando da noite de bruxas que não jogam quadribol. Porra, Marilyn Manson e Guns N' Roses, rock and roll monstruoso para ouvidos mutantes, cara, perfeito, simplesmente perfeito. Daniel, Rômulo, valeu pelas escolhas e eu nunca teria coragem de escolher apenas uma baseada em qual de vocês eu gosto mais. Mesmo porque eu odeio toda a espécie humana com a mesma intensidade e vocês, apesar do que todos dizem, são humanos também. Agora um momento de atenção. Prestem atenção, ouvintes. Uma das pessoas mais supimpas que tive o prazer de conhecer na vida foi o grande senhor Ernie Fink, da Pensilvânia. Um cara como eu, já de mais idade, mais perto do caixão do que a maioria das pessoas à sua volta, e um profundo conhecedor e colecionador de toda essa avalanche histórica de cultura nerd, trash e cult dos filmes de baixo orçamento. Vocês sabem dos quais eu tô falando, filmes daqueles que fariam Zé do Caixão delirar. Ernie é uma enciclopédia trash e nossas conversas são sempre muito boas porque o cara me dá um banho em dicas de velhos filmes e músicas relativas a esse tema de horror e sobrenatural. Pois conversando com ele, me contou que o que ele mais gosta de Halloween não é por ela ser uma festa que homenageia a véspera do que ela é, mas todo esse histórico de livros, quadrinhos, filmes, toda essa história mundial, música, que fizeram nossa geração, outras gerações antes e outras depois, que têm, estão e terão ainda no mundo, em sua memória afetiva todos os monstros clássicos e suas histórias involuntariamente engraçadas. Por causa disso, Ernie escolheu talvez a música mais temática de todas na playlist. Baseado em filmes trash, mencionando vários em sua letra e homenageando monstros gigantes, impossíveis e engraçados, a música se chama The Cockroach That Ate Cincinnati, ou traduzindo, A Barata que Comeu Cincinnati, e é cantada por outra assumidade das bizarrices cults que amamos, o fabuloso Dr. Demento. Recomendo a todos que procuram saber mais sobre esse doutor realmente tão estranho em suas obras, e só de procurar sua foto no Google você já terá uma lâmpada acendendo na tua cabeça de quem ele lembra, ou vice-versa. Portanto, vamos à escolha de Ernie Fink e cuidado com as baratas, principalmente as mutantes gigantes e radioativas. Ernie Fink, from Pennsylvania in the USA. I picked The Cockroach That Ate Cincinnati because, for me, horror movies and Halloween have always been a big thing, and the song itself reminds me of all the bad movies that I fell in love with when I was a kid. All the giant monsters coming out of Tokyo Bay or Lake Michigan or wherever they came from, and that's why I picked the song. Wishing everybody out there a very happy and safe Halloween, and one filled with as much candy as you can get. It's a subject on which I get chatty. But the worst one, it seemed, haunting all of my dreams, was the cockroach that ate Cincinnati. I've seen ghouls and hobgoblins and witches, and some moth-eaten werewolves with fangs. There were creatures that chattered and others that clattered, and Japanese monsters with fangs. Frankenstein gives me the shakes, adult Dracula's driving me batty, but they're not on a par with the worst one by far, the cockroach that ate Cincinnati. Oh, he must have needed a seltzer. It's amazing how much he got down. For lunch he just chewed up a suburb or two, and for dinner he ate the whole town. Willard just sent me out laughing. I thought Ben looked a little bit ratty. Watch, sorry about that. But they're not half as bad as the worst scare I've had. The cockroach at Cincinnati. Oh, my heart nearly stopped. You will never be taught. The cockroach at Cincinnati. Olé! Olé? That's dumb. Muito bom, muito bom. Falando de Drácula, Godzilla, lobisomem, ratos assassinos, numa letra que faz piada de tudo isso e celebra o quão foda eram esses monstros na nossa infância e na infância de tantos antes, agora e depois, essa música é fudidamente perfeita. Ernie, meu velho amigo, valeu pela escolha e Doutor Demento, você mata a pau. Deixarei o link para o vídeo e para a página do Doutor Demento, que vocês não perdem por olhar, cara, é muito legal e eu sei que vocês vão adorar. E agora na sequência, o nobre roqueiro e mestre Roger, amigo de décadas lá do Rio de Janeiro, aparece para mostrar que não é porque a gente gosta de Halloween que somos todos adoradores do pão que o diabo amassou. Roger é um professor que já salvou mais vidas do que eu tenho cabelos na cuca e já tomamos tantas cachaçadas juntos que é um milagre ainda estarmos vivos. Para sua escolha, nossa penúltima música do programa e chegando já perto do fim, vamos para a benéfica e virtuosa banda Wednesday. Que não é nem de longe a pronúncia certa, pra falar a verdade eu nem tentei, mas vocês também já desistiram de me ouvir pronunciar qualquer coisa direito, e a música chama-se Illuminandi. Toca-lhe o pau! Oi galera que habita esse mundão, meu Deus! Sou Rogério, mas podem me chamar de Roger. E é um prazer estar aqui. Carioca da Clara e da Gema, vim conhecer o Halloween através de cursos de inglês quando criança. Isso faz muito tempo, mas acho uma festa bem americana. Mas sem problemas, desde que nos divertamos com tal festa. Também é dia do Saci, para lembrarmos de nossa cultura e não sermos só colonizados. É véspera de Dia de Todos os Santos, Almas, daí o Hallows Eve. Então, por ter algo de cristão envolvido na bagaça, escolhi o som da banda católica polonesa Illuminandi. O som é... Se vira aí na pronúncia, pensador louco. Um abração, galera. Happy, happy, happy Halloween. Opa! Olha só uma coisa breve pra dizer sobre esse som. Muito foda e a prova viva de que som bem feito, bem tocado ou composto não precisa ter mulheres rebolando, drogas sendo consumidas, apologia à violência ou operações de fimose pra ter a ver com Halloween. A nação está aterrorizada. Música é arte, a arte independe de estilo e Roger provou isso agora. Roger, valeu pela escolha, você mandou muito bem. Abração, meu brother. Mas então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Espero que tenham curtido este especial de Halloween, que saiam para festejar se tiverem onde fazê-lo ou quiserem, ou que curtam o som sozinhos, com alguém, com vários alguém, antes ou depois de assistir um bom filme de terror, ler um livro de Clive Barker ou assistir a um debate eleitoral, que é para entrarem no clima do medo. O resto vocês já sabem como fazer. Curtam a página, ouçam, comentem, indiquem para amigos, para inimigos, baixem, enviem, compartilhem, façam a farra, dentro ou fora do dia do Saci. Os links para tudo isso estão aí no post, mas tudo relativo ao especial de extras que eu pude pensar em colocar lá. Caiam dentro, procurem, vejam, saibam mais e festejem o Halloween. Continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, nossa 13ª música vem da única pessoa que, apesar de querer muito participar, não teve tempo de gravar uma mensagem em áudio, então mandou por escrito e eu não tive como negar. It wasn't on purpose. Pois minha amiga Debbie Rochon, a atriz canadense que é musa da contracultura, eterna musa da Troma Filmes e com quem troco muitas ideias sobre novos sons e tendências, estava gravando um filme numa correria do cacete e não pôde gravar a mensagem. Quem segue ou sabe do trabalho de Debbie sabe que ela faz filmes pra cacete, então eu já imaginava que ela não teria facilmente como gravar, e sendo a atriz perfeccionista que é, ela passaria um bom tempo até mandar uma mensagem que achasse justa ou legal. Mas vocês sabem como é, não se pode negar um pedido de Debbie Rochon, não é? Então eu resolvi abrir uma exceção no caso dela, porque porra, é a Debbie Rochon. Sua escolha é a música Bad Guy, do rapper Eminem. E quando perguntei o... Eu estranhei, entendo. Quando eu perguntei o porquê que ela escolheu essa música, ela me disse que essa música é um filme de terror em si. E galera, ela é escabrosa, a música é aterrorizante. Uma tragédia feita em rap de 7 minutos sobre assassinato, perdição, loucura, esquizofrenia, muito melhor no roteiro às vezes do que muita merda feita no cinema de horror de Hollywood. Não me venha com churumelas! E Debbie deixou a seguinte mensagem que eu traduzo aqui para vocês. Tenham um Halloween matador e feliz e lembrem-se sempre de trancar suas portas. Você nunca sabe quando eles, e esse eles são os verdadeiros e reais monstros que existem na vida, estão lá fora. Um beijo para todos no Brasil, eu amo vocês. E claro, isso ficaria muito melhor na voz dela, mas vocês sabem. Então fiquem aí com a escolha da eterna Debbie Rochon e feliz Halloween, dia do Saci, o que vocês quiserem chamar, ou apenas um bom dia, se não quiserem chamar de porra nenhuma. Abraço a todos e fui! It's like I'm in the dirt digging up old hurt. Tried everything to get my mind off you, it won't work. All it takes is one song on the radio, you're right back on it, reminding me all over again how you fucking just brushed me off and left me so burnt. Spent a lot of time trying to soul search. Maybe I needed to grow up a little first. Well, looks like I'd hit a growth spurt. But I'm coming for closure. Don't suppose an explanation I'm owed for the way that you turned your back on me just when I may have needed you most. Oh, you thought it was over. You could just close the chapter and go about your life like it was nothing. You ruined mine, but you seem to be doing fine. Well, I've never recovered, but tonight betcha that what you're about to go through's tougher than anything I ever have suffered. Can't think of a better way to define poetic justice. Can I hold grudges? Mind saying let it go, fuck this. Heart saying I will once I bury this bitch alive, hide the shovel and then drive off in the sunset. I used to think you was the shit, bitch. To think it was you at one time I worship. Shit, think you can hurt people and just keep getting away with it. Not this time, you better go and get the sewing kit, bitch. Finish this shit so you can reap what you sow nitwit. Thought some time had passed and I'd forget it. Forget it. You left a family in shambles. You expect me to just get over him? Pretend he never existed? Maybe gone, but he's not forgotten. And don't think cause he's been out the picture so long that I've stopped the plotting and still ain't coming to get you. You're wrong and that shit was rotten. And the way you played him, same shit you did to me. Cole, have you any idea the shit that I've gone through? Feelings I harbor, all this pent up resentment I hold on to. Not once you call to ask me how I'm doing. Letters you don't respond to him. Fuck it, I'm coming to see you. And gee, who better to talk to than you? The cause of my problems, my life is garbage, and I'm about to take it out on you. Poof, then I'm going boosh. I flee the scene like it was my last ride. You see right through. Oh, you had me pegged the first time. You can see the truth, but it's easier to justify what's bad is good. And I hate to be the bad guy. I've been driving around your side of this town like 9 freaking hours and 45 minutes now. Finally I found your new address, parking your drive. Feel like I've been waiting on this moment all of my life, and it's now arrived and my mouth is full of saliva. My night is doubting, I'm ducking on the side of your house. See, it's sad it came to this point, such a disappointment. I had to make this appointment to come and see you, but ain't here for your empathy. I don't need your apology or your friendship or sympathy. It's revenge that I seek, so I sneak vengefully and treat your bedroom window like I reached my full potential. I peaked. Continue to peep, still bent loading. Keep tapping the glass lightly, then start to crescendo. Sneak all the way round to the back porch, man. Door handles unlocked, shouldn't be that easy to do this. You don't plan for intruders beforehand. Surprised to see me? Cat got your tongue? Gag, chloroform rag. Gag, almost hack up a lung. Like you picked an axe up and swung. Stick to the core plan, drag to the back of a trunk by one of your fans. Irony spectacular, huh? Now who's a faggot, you punk? And here's your Bronco hats. You can have that shit back cause they suck. It's just me, you, and the music now, Slim. I hope you hear it. We're in a car right now. Wait, here comes my favorite lyric. I'm the bad guy who makes fun of people that die. And hey, here's the sequel to my Mathers LP just to try to get people to buy. Well, how's this for publicity stunt? This should be fun. Last album now, cause after this you'll be officially done. Eminem killed by Eminem, Matthew Mitchell. Bitch, I even have your initials. I initially was gonna bury you next to my brother, but fuck it, since you're in love with your city so much, I figured, what the fuck, the best place you could be buried alive is right here. Two more exits, time is quite near. Hope we don't get stopped, no license I fear. That sirens I hear? Guess 90 on the freeway wasn't the brightest ideas. Cops appear in my driver's side mirror. Oh God, police! Ah! Hope Foxtrot gets an aerial shot of your burial plot at least. New plan, Stan. Slim, chauvinist pig. Chauvinist pig, Lincoln Town Car. Well, gotta go. Almost at the bridge. Big bro, it's for you. Slim, this is for him and Frank Ocean. Oh, hope you can swim good. Now say you hate homos again. I also represent anyone on the receiving end of those jokes you would bit. I'm the nightmare you fell asleep and then woke up still in. I'm your karma closing in with each stroke of a pen. Perfect time to have some remorse to show for your sin. Nope, it's hopeless. I'm left to now that you're hopelessly in. When they say all of this is approaching its end, but you refuse to believe that it's over. Here we go all over again. Backs to the wall, I'm stacking up all their minds. Toilet talk, yeah, cause I'm talking a lot of shit, but I'm backing it all up. But in my head, there's a voice in the back and it hollers after the track is demolished. I am your lack of a conscience. I'm the ringing in your ears. I'm the polyps on the back of your tonsils eating your vocal cords after your concerts. I'm your time that's almost up that you haven't acknowledged. Grab for some water, but I'm that pill that's too jagged to swallow. I'm the bullies you hate that you became with every faggot you slaughter coming back on you. Every woman you insult, bad about the double standard you have when it comes to your daughters. I represent everything you take for granted cause Marshall Mathers, the rapper's facade is half a facade, and Matthew and Stan's just symbolic of you not knowing what you have till it's gone. Cause after all the glitz and the glam, no more fans that are calling your name. Cameras are off, sad but it happens to all of them. I'm the hindsight to say I told you so. Foreshadows of all the things that are to follow. I'm the future to see to show you what happens tomorrow if you don't stop after they call you. Biggest laughing like a rap who can't call it quits when it's time to walk away. I'm every guilt trip, the baggage you have. But as you gather up all your possessions, if there's anything you have left to say, lesson makes an impact, then don't bother. So for your rest of case, better make sure you're back in the wallop. So, one last time, I'm back. Void fades in the black and it's all over. Behold the final chapter in the saga, trying to recapture that lightning trapped in a bottle twice. The magic that started it all. Tragic portrait of an artist tortured, trapped in his own drawings, tapping the thoughts blacker and darker than anything imaginable. He goes a wild stab in the dark. As they pick up the last matters. PS, é claro, ouvindo nas entrelinhas da mensagem da Bad Jokers, a nossa segunda mensagem, que ela queria escolher uma segunda música e eu seria um suicida se relevasse isso. Como Milton disse uma vez, o inferno não tem tanta fúria quanto uma mulher ignorada. E então, pra eu não ser assassinado com uma faquinha de manteiga sem fio que levaria um puta tempo e doeria pra caralho, eu vou deixar como easter egg a 14ª música aqui no fim, porque ela não tinha como perceber que eu soube qual era a música que ela escolheu. Então eu vou colocar sem que ela saiba. Querida patroa, essa vai para você. Agora pare, por favor, de ler esse catálogo de instrumentos cortantes toda vez antes de ir dormir, que isso me dá um medo fudido. Abraço a todos. Feliz Halloween. Fui.